Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu quero manifestar minha alegria imensa de estar de volta aqui depois desse tempo, de poder partilhar desse trabalho, de a gente poder estar reunido aqui. CECAP é um ambiente de muita alegria espiritual, de muito amor, de muito carinho, e é sempre feliz estar de volta aqui. E hoje nós vamos trazer a nossa reflexão, trazer algumas passagens do Evangelho para aquecer os nossos corações. Porque o Evangelho é essa bênção nas nossas vidas. Evangelho quer dizer boa nova, uma notícia boa. Lembrar desses ensinamentos de Jesus deve sempre representar para a gente esse momento de grande alegria espiritual. E eu penso que é o que a gente mais precisa ao longo da vida, é se revestir desse sentimento de alegria, de fé, de esperança, de certezas. Porque às vezes o mundo parece muito ameaçador, não parece? Às vezes a vida nos parece assim, muito opressiva em alguns momentos, em função de muitas coisas que a gente vive. São doenças, são os problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas na família, não é assim? E a gente ouve tantas notícias tristes do que acontece com as pessoas em tantos lugares do mundo. Guerras, invasões, terrorismo, criminalidade, quanta coisa triste que eu falei agora. Mas nós vamos pensar que tudo isso que é difícil e desafiador no mundo, gente, sempre esteve aí. Sempre. E às vezes a gente tem uma impressão equivocada, errada, de achar que hoje os nossos tempos são muito piores. Mas se a gente for estudar a história da humanidade, não é bem assim. Existiram outros tempos piores. Eu, quando eu penso na minha história, do tempo que eu estou vivendo nessa encarnação aqui, também ouvia falar de momentos muito tristes. Eu, quando era criança, acho que devia ter uns 10, 12 anos, eu ouvia dizer que existiam armas nucleares para destruir o mundo várias vezes. A ex-União Soviética, que era formada pelas repúblicas socialistas, a principal a Rússia, que até hoje está aí, as outras todas lá supostamente independentes, e os Estados Unidos tinham armamentos que poderiam destruir o planeta Terra várias vezes. Isso, para mim, a mentalidade de criança na época era muito assim, aterrorizador, com um medo muito grande. Porque eu pensava, poxa, não basta destruir uma vez, quer destruir várias vezes? Como que é isso, né? E de lá para cá, ninguém destruiu o mundo, gente. E quando a gente vai fazer o levantamento de todas as guerras, todos os conflitos, todos os problemas, a humanidade sempre prosseguiu. Mas se a gente permitir que esse espírito, né, de terror, de amedrontamento que a gente enfrenta, essas influências todas que a gente vive, se a gente permitir que isso vá minando as nossas forças, vá tirando de nós a nossa capacidade de lutar, de melhorar de vida, a gente se enfraquece. A gente perde esse potencial que nós temos, dado por Deus, de fazer o melhor das nossas vidas. Então, dependendo de como a gente está lidando com a vida, dependendo de como a gente está se relacionando com todos esses problemas, a gente pode ser vencido por eles. E eles nem chegam a atingir a gente. Porque não basta só os problemas de fora, tem os nossos também, não é assim? A gente tem os nossos conflitos interiores. Tem aquilo que a gente não aceita, do que a gente gostaria de fazer e não pode fazer. Tem aquilo que a gente sente lá no íntimo, daquela mágoa mais profunda, que às vezes ficou dentro da gente quando a gente era criança, de não ter sido amado, de não ter sido bem cuidado pelas pessoas que eram responsáveis por nós. Às vezes fica aquela amargura de a gente ter lutado tanto e não ter conseguido as coisas do jeito que a gente queria, porque tinha muitos sonhos, tinha muitos ideais. E tem gente, às vezes, que até nutre pensamentos assim, muito derrotistas, de fracasso, né? De achar que é incapaz, que é incompetente, que os outros são melhores. Tem gente que, às vezes, não obtém o melhor da vida porque está acreditando nessas ideias errôneas que a gente vai acumulando. Ideias de que a gente está aqui largado de qualquer jeito nesse planeta. Ideia de que a gente está aqui para sofrer simplesmente. A gente alimenta algumas ideias que tira da gente até o nosso poder criativo. Mas não é o Espiritismo que diz que a gente está para um karma, para cumprir o karma? Também isso, mas não é exatamente isso. E não é o karma como ensinaram nas religiões lá da Índia. A gente até no Espiritismo vem tentando parar de falar tanto do karma, porque o karma é um conceito que está dentro do hinduísmo. E o que a gente entende no Espiritismo é uma coisa chamada de lei de ação e reação. O problema que eu criei no passado, ele volta para mim hoje, como um reflexo das minhas ações. Mas ele não fala que é só isso. Mas ele não fala que é só pagar e corrigir e sofrer. O Espiritismo também nos ensina que a nossa força, o nosso potencial é muito grande. Porque nós somos espíritos perfectíveis. E a bondade de Deus, o amor, a misericórdia, são infinitos. Então a gente não está aqui só para pagar dívidas do passado. A gente também está para construir, nesse momento agora, um mundo, uma vida harmoniosas. Foi Jesus que falou assim: o amor cobre uma multidão de pecados. O que, que são os pecados? Fora daquele contexto das religiões cristãs tradicionais. O significado da palavra pecado quer dizer o quê? Errar o alvo. É você não acertar. O amor cobre um monte de coisas que a gente tentou fazer certo e não acertou. Então, se a gente vai dentro dessa linha de raciocínio, a gente vai ver que a gente pode hoje mudar muito a nossa realidade através do amor. Por que que os espíritos insistem tanto pra gente nessa tal caridade? Que não é só dar alimento. Caridade é também dar alimento e dar agasalho. Mas caridade dando alimento e agasalho é dando com amor, com sentimento de compaixão por aquele que recebe. Mas a caridade é essa vivência fraterna. Caridade foi a forma como hoje eu fui recebido pela Andréia, pelo Edinaldo, com carinho, com amor, com acolhimento. Isso é caridade também. Porque a ideia da palavra caridade originalmente é a ideia de amor, de doação. Então, se tudo que eu estou fazendo de bom, eu estou semeando bem. E essa tal lei de ação e reação que a gente aprende no Espiritismo, não é só coisa ruim que vem para a gente, do mal que a gente praticou. São coisas boas também. São coisas positivas também. Então, no Espiritismo, ação e reação quer dizer isso. Hoje eu estou aguentando o retorno de tudo que eu idealizei, de tudo que eu falei, de tudo que eu agi no mundo. Mas eu também estou colhendo o bem que eu semeei. Pode ter sido pouco, mas eu estou colhendo também. Porque a lei divina, ela é magnífica. Ela não poderia só trazer problemas para a gente, poderia só trazer dificuldade. Ela também traz coisas boas, também traz coisas positivas. Por isso que hoje, quando a gente pensa na vida, a gente não pode pensar como um sofrimento que a gente tem que levar até o fim. Que de certa forma é assim mesmo. Mas ela também é um momento de muita realização, de muita coisa boa, de muita coisa positiva. Você tem alguém que te ama? Você tem alguém que gosta de você? Você tem alguém que te espera você chegar? Se você tem alguém assim na sua vida, você é muito afortunado. Mas não tem ninguém, entendeu? Não tem nenhuma pessoa que gosta de mim. Será mesmo que é isso? Ou será que você não descobriu ainda que você tem essas pessoas que gostam de você? Ou será que você não descobriu que às vezes aquele vira-latinha todo lá, que vem balançando o rabo, que é uma das expressões maravilhosas do amor? Ele gosta, ele espera por você. Eu, pessoalmente, acho que até o amor de um animal é uma bênção de Deus para a gente. É muito, gente. Se alguém gosta de mim, seja um ser consciente ou senciente, como os animais são, né? Não tem uma consciência como a gente, mas eles já são capazes desse sentimento muito básico, né? Desse afeto que eles têm pela gente. A gente já é muito afortunado. É só a gente ir descobrindo na vida quanta coisa boa a gente tem. Mas é lógico, se eu acreditar que eu sou infeliz, se eu acreditar que eu não sou capaz de ser um amigo leal, se eu acreditar que eu não tenho coisas boas para oferecer, se eu acreditar que eu sou incapaz de realizar, eu já determinei a minha vida. Eu sou um espírito condenado pelas leis divinas, só tenho que sofrer e não sou capaz de nada de bom. Então, eu sou isso, ponto. Eu determinei isso para mim. Eu fechei a minha mente nesse sentido. E hoje nós temos estudos numa área que é a neurociência que mostra isso. Quando você acredita em determinadas ideias no seu cérebro, numa areazinha especial lá, aquilo te cria um condicionamento que você vai sempre responder assim. Mas Antenor, o espírito não é superior à matéria? Veja, espíritos muito elevados comandam completamente a matéria. Agora, nós que somos espíritos ainda em evolução e aprendizado, nós ainda estamos submetidos às limitações da matéria. Por isso nós precisamos reconhecer que essas ideias que a gente cultiva, elas passam primeiro pelo nosso cérebro físico. E ele determina para a gente os nossos limites. Sabe aquela história do poder das afirmações positivas que a gente faz na vida? Por que a gente não pode falar coisas ruins sobre a gente mesmo? Porque a gente introjeta essa ideia, passa a acreditar nela e passa a agir de acordo com ela. Então a gente precisa vencer essa coisa de eu estou aqui apenas para sofrer. Não, eu estou aqui para aprender com as experiências desafiadoras, mas o meu potencial é muito grande porque o meu mestre, Jesus, falou um dia assim: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Salmo 82. É. Então, a gente tem que acreditar nisso. Mas é lógico que Jesus falou isso num contexto muito amplo. Porque nenhum dos discípulos dele fez tudo o que ele fazia. Mas puderam fazer muitas coisas importantes e significativas porque tinham fé, convicção, certezas. Que tinham se convencido de que aquilo que o mestre tinha recomendado para eles eram verdades. Eram coisas para serem feitas. Eram coisas para serem seguidas. E nós, muitas vezes, lemos tantas vezes o Evangelho, lemos tantas vezes as explicações dos Espíritos, mas às vezes a gente não acredita muito nisso tudo. A gente fica cheio de dúvidas, fica cheio de incertezas, cheio de descrenças. Então a gente vai poder fazer o que Jesus fez? No plano maior de vida, não nessa. Mas no nosso futuro nós faremos tudo, porque foi o que ele disse literalmente. Quando formos espíritos puros, nós faremos tudo o que ele fez e muito mais. Hoje, podemos fazer tudo? Não, porque a gente está aprendendo. Mas hoje nós já podemos, por exemplo, curar nós mesmos de algumas doenças que dependem da nossa mente, do nosso pensamento. Pessimismo muito cultivado dentro de nós, gente, isso é uma doença. Enfraquece, tira as forças. Então eu preciso me curar disso, acreditando que eu não vim só para sofrer nesse mundo. Eu não vim só para pagar dívidas do passado. Eu vim para aprender com experiências desafiadoras e vim para fazer o melhor. E eu posso fazer o melhor todos os dias, onde eu estou, como eu estou, com quem eu estou. Só que para isso acontecer de verdade, a gente tem que seguir algumas recomendações. Tem que agir dentro de alguma forma, né? Um plano de ação, um método. E a gente tem que estar disposto a fazer alguns sacrifícios para isso. Não é andar de joelho daqui até não sei aonde. Não é carregar uma cruz nas costas. Não é prender um objeto de couro ou metálico me machucando 24 horas por dia. Não é isso que Jesus falou. Jesus falou: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga os meus passos. O que é a cruz? É um símbolo de tudo que é consequência da nossa vida. Dos desafios, daquilo que exige de nós esforço, dedicação, empenho, resistência. É assumir o que nos cabe na vida e seguir os seus passos. e aprender dele, que é um mestre bondoso, manso, pacífico. E muitos que ouviram essas palavras de Jesus e não seguiram o seu jugo, ou seja, a sua direção, lamentaram muito por isso. Chegando no mundo espiritual, tiveram que se despedir de todas as suas ilusões, de todas as suas ideias errôneas que cultivavam aqui na Terra. Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo um relato muito interessante, está no capítulo 2, é o item 8, uma comunicação de uma rainha de França. Já leram? Já ouviram? Ela diz assim: rainha, eu fui entre os homens e rainha, pensei em chegar no reino dos céus. E qual foi a grande decepção que ela teve? Ela não foi recebida no mundo espiritual como rainha. Ela acreditava que ela era rainha, mas ela não era, de fato, merecedora de tudo aquilo que ela teve no mundo material, porque eram apenas o quê? Circunstâncias de uma tarefa que ela tinha a cumprir e não cumpriu bem. E não se importou com o povo que estava sob a sua responsabilidade, porque ela tinha ideias que a levou a acreditar que ela era merecedora do que ela tinha. Veja como as ideias determinam o nosso futuro. Veja como as nossas crenças, aquilo que a gente acha que é aqui no mundo, nos leva a ter atitudes totalmente equivocadas e que nos leva, quando chega no mundo espiritual, está profundamente decepcionado. E por quê? Ela acreditava que ela tinha direito de todos os bens que ela tinha, de todas as riquezas, de todo o poder que ela tinha. Ela não entendia que ela estava no mundo para servir. Ela era uma rainha de uma nação cristã, foi uma rainha de França. Ela conhecia o Evangelho, ela era letrada. Ela tinha ouvido em alguma pregação que algum padre fez em alguma igreja lá, ou na Catedral de Notre Dame, dizendo: o maior no reino dos céus é o servidor de todos. Esse é o maior. Ela deve ter ouvido isso em algum momento da vida. Como nós também ouvimos. Jesus literalmente ele disse: o maior no reino dos céus é o servidor de todos, ou seja, é aquele que é capaz de amar os outros e ajudar os outros quando precisam. E nós às vezes não entendemos quando essa lição ela nos é passada e a gente não segue. E a gente vai chegar no mundo espiritual com alguma ilusão que a gente levou aqui da Terra. Como, por exemplo, achar: eu não tive condições de ser feliz. Pode ser essa a nossa ilusão que a gente vai ter quando chegar lá. Pode ser essa a ilusão que a gente vai chegar lá dizendo: ah, eu não tive a oportunidade de ser feliz porque minha família era um problema, eu tinha uns filhos lá que não gostavam de mim, não me ajudavam. Ou a gente vai falar: o meu pai era muito difícil. E a gente vai jogar toda a responsabilidade da nossa infelicidade sobre as outras pessoas. Mas não tem essa história das pessoas nos fazerem felizes? Tem. Mas a gente não pode permitir que elas façam isso com toda a nossa vida. Uma pessoa que estragou a nossa vida sendo mal como nosso pai, a gente tem que perdoar e esquecer. Não para aliviar a culpa dele, para a gente não carregar esse fardo pensando: poxa, como meu pai foi cruel comigo, ou por que minha mãe me abandonou, ou por que meu marido me deixou, por que a minha esposa me largou, me trocou por outro. A gente não pode anular a nossa vida porque a gente teve uma experiência ruim e amargurar ela como um todo. Porque senão a gente vai estar acreditando numa ideia que só se pode ser feliz de um jeito na vida, e não é assim. A gente pode ser feliz de múltiplas formas. Se não deu certo numa fase da sua vida, perdoe a si mesmo e as pessoas envolvidas e segue adiante, continua. Você vai encontrar outras oportunidades. Vai descobrir outras formas de viver. Não desista, persista. Quando você chega no mundo espiritual, você não vai passar por essa decepção como a rainha que acreditou numa ideia única. Não acreditou numa única possibilidade de vida, como ela pensou. Nós temos múltiplas formas de sermos felizes agora, no presente, com aquilo que nós já temos. Portanto, se a gente tiver uma convicção, uma fé firme, né, de que nós não estamos largados nesse mundo, que as leis divinas são sábias e nos dão sempre o melhor de acordo com as nossas escolhas, Nós vamos alcançar isso. Nós vamos conseguir. Se eu fizer realmente, todos os dias, a minha parte, que envolve também entender o que é verdadeiramente a felicidade, eu vou encontrar. Não essa felicidade fantasiosa que mostra que os meios de comunicação, as redes sociais, tão facilmente iludem as pessoas. Felicidade é o que exatamente, né? É possuir, é ter, é gozar de saúde permanentemente. Quando Kardec perguntou isso para os espíritos, né, o que é possível a gente esperar em termos de felicidade, eles disseram, olha, para o corpo, aquilo que é necessário para mantê-lo bem. Eles falaram com outras palavras lá no século XIX. Né? Para o corpo, é aquilo que é necessário para mantê-lo bem. E para a consciência, é a paz na consciência. Esses são os patrimônios verdadeiros que a gente pode esperar que nos darão a felicidade possível desse mundo. As outras coisas são oportunidades de crescimento. Tudo que nos é dado, que a gente pensa que é a mais, gente, na verdade é mais trabalho, é mais serviço. Se você ganhar hoje na loteria, não compensa que você conquistou a felicidade, não. Você só conquistou uma responsabilidade proporcional aos centenas de milhares que você ganhou de reais ali. Porque tudo que a gente retém, gente, na verdade, é nosso temporariamente para a gente construir as bases da felicidade coletiva. Sempre. Então, se você ficar rico, lembre-se, você tem que trabalhar pelo progresso das outras pessoas. Não é para usufruir daquele dinheiro. Se você conquistar projeção, destaque na sociedade, poder, fama, é para influenciar e direcionar positivamente as outras pessoas. Isso vai te custar a inveja dos outros, vai te custar muitas vezes as seduções que você vai ter que resistir aos arrastamentos, vai te custar muitas vezes ali momentos muito difíceis de você querer muito se perder e ter que pensar, não, eu preciso me resguardar. Está aí a história de milhares de pessoas que tiveram tudo do ponto de vista material e não conseguiram ser felizes. Porque ficaram com um monte dessas pendências anteriores que eu falei, se entregaram às facilidades que tinham para todos os tipos de desequilíbrio e não entraram paz. Mas por quê, né? Porque faltou encontrar o verdadeiro sentido da nossa existência terrena. Que é essa ideia que nós temos tentado aprender junto aos Espíritos. Que nós estamos aqui para evoluir, para aprimorar, para crescer, para desenvolver as nossas potencialidades, para nos tornarmos melhores, para sermos mais fraternos, mais caridosos, mais pacientes, mais indulgentes. Nós estamos aqui no mundo, gente, não é a passeio, é com uma finalidade de crescimento. De trabalho. E quando a gente se reveste dessa ideia, a gente passa a ter essa fé, convicção, essa fé inabalável, né? De que nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para progredir. E a gente vai conduzindo a nossa vida dentro dessa perspectiva espiritual, não significa que a vida fica facinha, facinha. A gente continuará tendo desafios, continuará tendo impedimentos, continuará tendo problemas. A diferença é que você passa a ter força, você passa a ter resistência, capacidade. Você passa a receber ali um fluxo divino, de vida, de capacidade, de esperança. Mas você só consegue perceber isso se você acreditar. Porque se você acordar todo dia duvidando que você é capaz de vencer aquele dia, você não vai perceber as forças que vão chegar naquele dia. Se você fosse deitar todos os dias pensando apenas nos problemas e não nas belezas que a vida pode ter te mostrado, você anula a sua força e anula essa força que vem do alto. A gente não pode viver no mundo sem fé, sem convicção. Porque a gente modula o nosso próprio cérebro a nos conduzir a agir como fracassados. A gente atrai pensamentos inferiores, perturbadores, de espíritos que estão nessa mesma situação e que reforçam em nós essa disposição. A gente se associa mentalmente às pessoas e a gente começa a criar problemas. Porque quando a gente não tem muita força interior, quando a gente está esvaziado, sentindo fraco, perdido, a gente começa a permitir que o nosso lado piorzinho se manifeste, as nossas imperfeições. Já perceberam quando a gente está muito descontente, uma coisa que surge em nós é a agressividade? Você está pressionado, cheio de problema no trabalho, aí vem alguém conversar com você, a pessoa nem tem nada a ver com os problemas, aí você dá uma resposta agressiva para aquela pessoa. Já sentiram isso? Já viveram isso? É isso. A gente começa a manifestar o nosso lado imperfeito. E a gente não vai ter culpa de ter vivido isso. Não vai ficar se remoendo, falando, ah, eu não podia ter sentido isso. Apenas a gente vai lembrar e pensar, bom, olha, eu fui agressivo agora nesse momento com esse meu colega, mas é por causa desse sentimento que eu estou aqui, que eu estou insatisfeito. Não é ele. Depois, quando eu vê-lo, eu vou falar, desculpa, tá? Foi grosso, você não merecia isso. Nem vai precisar se explicar muito por que justificando isso, só peça desculpa. A gente passa a ver, então, a vida de uma forma diferente, pensando, eu não vou me afligir com os problemas. Gente, tudo não passou na vida até hoje? Não foi assim? Não passou tudo? Tudo não se renovou todos os dias? Às vezes a gente sofre demais por causa de um problema de um dia e carrega ele a semana, o mês, o ano inteiro. Já foi, já passou, nós estamos no presente, no agora. O passado, a gente não tem como mudar o que aconteceu. O que a gente pode mudar é a interpretação que a gente faz sobre ele. Eu posso entender que as pessoas do passado que me prejudicaram eram meus inimigos, as piores pessoas do mundo. Eu posso reinterpretar. São pessoas infelizes, estão perdidas na vida. Não sabiam direito dos problemas, das dificuldades que elas criaram. Assim como eu também não sabia quando fiz isso para outros. Percebe? Eu não mudo o passado, mas eu mudo a interpretação dele. Eu mudo a forma como eu lido com as questões que me feriram, me magoaram. E quando a gente está com dificuldade de fazer isso sozinho, gente, ele tem que procurar ajuda. O atendimento fraterno na casa espírita, o atendimento dos profissionais da área da psicologia, um amigo que talvez já tenha muito mais experiência, sabedoria, que possa conversar com a gente, nos dar um bom conselho. E a gente pode consultar sempre a inteligência suprema, sempre. Posso pedir para Deus, né? Curar o meu sentimento, a minha alma. Posso falar para ele mentalmente. Ele sabe, mas é que a gente precisa formular o que a gente está querendo a cada momento, até para a gente entender. Quando ele nos dá a solução dos problemas, porque a gente sabe o que realmente está nos pedindo. Porque Deus sabe tudo antes da gente precisar. Então por que eu peço? Para eu mesmo entender. Porque quando vira a solução, eu já sei. Quando a coisa acontecer, eu sei que era aquilo que eu estava procurando. Agora tem gente que não está procurando nada, não sabe o que está sentindo, não sabe o que está apertando, o que está incomodando. Então quando eu não sei o que eu posso esperar da vida, o que eu quero, quando chegar eu vou saber a solução para o que é, eu vou estar sabendo, eu vou estar limitado, né? Por isso que a gente tem que pedir para Deus as coisas. Pedir mesmo. Deus, eu queria muito, muito curar em mim essa mágoa que eu tenho daquela pessoa que fez isso para mim. Quero me libertar disso, Deus. Se eu acredito mesmo, tenho certeza. As coisas acontecerão para você se libertar daquilo. Sabe o que você pode começar a fazer hoje para se libertar das mágoas, dos ressentimentos, dos rancores das pessoas? Ora por aquela pessoa que te feriu, que te magoou. Peça por ele. Não pede para Deus castigar ele pelo mal que ele fez. Porque não é da sua conta o quanto aquela pessoa errou. O que é da sua conta? é você simplesmente aceitar que o ser humano erra e falha. E às vezes é com a gente que ele erra e falha. Da mesma forma que eu, como ser humano, erro, falho com as outras pessoas. Ah, mas o outro é ruim mesmo, você não sabe o que ele é capaz de fazer. Pois é, existe gente ruim mesmo, gente. Existe. Talvez até a gente seja ruim para algumas pessoas. Mas o que é próprio do ser humano é também aprender a perdoar, deixar para lá. Não é ficar torcendo para Deus castigar aquela pessoa. É você perdoar de verdade. É esquecer todos os dias daquele problema. Não para sempre, mas esquecer aquilo que te fizeram. Porque mágoa, ressentimento, rancor são venenos na alma. Corrói as nossas forças, tira tudo que a gente tem de melhor para fazer. Você concentra uma energia mental em uma coisa, às vezes não vai atingir o outro, não vai resolver o problema, não vai te fazer bem. Está aí inúmeros espíritos vingativos que se manifestam, fizeram tudo o que quiseram em termos de vingança e não encontram paz nunca. Porque ficam ali o tempo todo só vivendo daquelas dores do passado. E nunca encontram paz, nem depois da morte. Porque não perdoam, porque não se libertam das mágoas, dos ressentimentos. Então comece orando pela pessoa. Comece pedindo para Deus. Você vai estar seguindo uma recomendação de Jesus. Né? E deixou muito claro, né? Meus discípulos, falou assim, olha, perdoai para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe. Mateus 14, 15. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mateus 5, 44. Está muito claro isso que Jesus falou. Você quer se libertar de tudo que está te incomodando em relação às outras pessoas? Perdoa e ora por essas pessoas. E perdoar não é passar pano para outra pessoa falando, não, ela estava certa em me roubar o meu dinheiro. Não é isso, gente. Perdoar não é você isentar a pessoa de responsabilidade de nada. É aceitar que o ser humano erra, falha. É assim mesmo. Porque a gente errou e falhou muitas vezes em outras vidas e até nessa mesma, que a gente ainda não descobriu onde a gente errou. Porque a gente está sempre se justificando os nossos erros e condenando o outro. Então a gente vai vir indefinidamente reencarnando? Não, indefinidamente não. A gente vai progressivamente se libertando do mundo físico e vai chegar uma hora que a gente não precisa reencarnar mais. Aí a gente vai reencarnar por amor, por compaixão. Porque nessa evolução que a gente faz, o que, que acontece? Tá todo mundo que a gente ama está evoluindo, mas às vezes a gente se descobre, se esforça mais e vai, né? Mas aí ficou um filho, ficou uma avó, uma prima do passado, que a gente gostava muito. A gente já vai estar vivendo naqueles mundos etéreos, maravilhosos, cheios de belezas indescritíveis. Mas a gente vai olhar lá para aquele mundinho inferior e vai falar, ah não, como que eu vou deixar quem eu amo lá? Você entendeu? Eu vou querer voltar. E nós temos na literatura espírita casos lindos assim. Já leu aquele livro Renúncia? Do Emmanuel? É maravilhoso. Alcione era um espírito que estava vivendo um lugar maravilhoso, lindo, pensando na arte celeste. O que, que ela faz? Quero voltar a reencarnar lá na Terra, porque meu grande amado está lá ainda atrapalhado no mundo. Então é isso, a gente evolui e chega uma hora que não precisa mais reencarnar. Mas por amor a gente sempre vai pedir para voltar. E aí chega uma hora que a gente alcança aquele amor universal. Como uma pessoa fez aqui na Terra uma vez. Foi Jesus. Amando tanto aqueles milhares de seres aqui em evolução no planeta, ele vem pessoalmente. Né? Encarna, se reveste de um corpo físico com todas as pessoas para mostrar, olha gente, é da natureza humana alcançar isso. Então é isso que a gente vai, em nossa vida, pensar, né? Que a gente está evoluindo. Mas a gente está evoluindo mesmo quando a gente desenvolve sentimento, afeto, amor, compaixão. Né? Quando a gente está disposto a se doar. Isso que é evolução espiritual. E aí, quando a gente entende essa lógica da vida, as coisas já não têm mais o peso que tinham antes. Agora, por que, que eu estou falando tudo isso? Né? Porque quando a gente entende a vida dessa forma, ela passa a ser muito mais segura para nós. Quando a gente entende que a nossa vida tem um propósito, tem uma razão de ser, tem um significado, que a gente não está aqui solto, largado nesse mundo, no universo, que há uma ordem no universo que conduz tudo, a gente se sente mais fortalecido, mais resistente, se sente capaz. A gente é como uma pessoa que construiu uma casa em cima de uma rocha muito grande. E aí vem um vendaval, vem chuva, tempestade, vem a correnteza do rio e a casa está lá firme. E nada derruba aquela casa. O que é a casa? É o símbolo de toda essa construção interior que a gente pode fazer a partir do momento que a gente entende a vida dessa perspectiva espiritual que a gente está falando aqui. É a partir do momento que as lições de Jesus passam a significar para nós muito mais do que obrigações que uma religião manda seguir, e elas passam a ser muito mais importantes para nós como norma de conduta, como modo de conduzir a minha vida, como modo de fazer, de realizar, de viver aqui. E ele mesmo usou essa imagem belíssima, eu plagiei Jesus agora. Conhece aquela passagem do Evangelho, quando ele fala sobre a casa, sobre a rocha? Mateus 7. Ele está lá no Sermão do Monte falando isso. Em determinado momento, depois de trazer as consolações, porque todo mundo lembra do Sermão do Monte, porque é das bem-aventuranças, né? Começa falando só das coisas bacanas, mas depois Jesus dá umas advertências sérias, né? Uma delas é essa daqui que ele fala, olha. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas com o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Sabe quando a nossa vida se arruina? Sabe quando tudo se perde? É quando a nossa vida não tem essas bases espirituais profundas que nós falamos aqui hoje. Quando a gente vive só para o mundo exterior, só pensando nas vantagens materiais, achando que a felicidade está dentro das formas limitadas aqui da matéria. Quando a gente menospreza o sentimento, o afeto, quando a gente menospreza as realizações do espírito, que são completamente o quê? Mentais. Aí a nossa vida é como uma casa sem alicerce. Vem as dificuldades, a gente não tem força para resistir. Vem a enchente da vida com todos os problemas, a gente se sente fraco e desmorona, é levado. E a gente cai e vira ruína. Então, chamar Jesus de Senhor, Senhor, gente, é muito mais profundo do que só ficar discutindo com as outras pessoas as nossas convicções, decorar trecho bíblico para falar para o outro, de fé, e viver no dia a dia essas ideias. Pôr em prática realmente todos os dias. É acreditar com toda aquela certeza, toda aquela convicção que cria em nós mudanças, predispõe o nosso corpo fisicamente a reagir de um modo diferente. É a gente se isentar dessa correria, dessa busca desenfreada, né? De a gente querer reter tudo, controlar tudo materialmente, sofrer porque perde esse controle. É a gente viver a vida mais espiritualmente. Então, você está dizendo que, quimicamente falando, a nossa reação ela vai prejudicar a nossa vida ou não, é isso? Exatamente. A gente vai liberar mais ou menos substâncias ruins. Sim. Que vão fazer mal para o cérebro, para o corpo, para o coração. Isso é bem documentado na literatura científica. Todos os nossos estados emocionais inferiores, emoções conturbadas, elas alteram e predispõem a gente a enfermidades, devido a uma série de alterações nos neurotransmissores. Isso então impacta e modula a nossa capacidade. Tem pesquisas que mostram, muito interessante isso, que mostram que até se a gente se acreditar incapaz de fazer alguma coisa, de fato a gente se torna. Tem uma pesquisa bem interessante que conta, todo mundo já ouviu falar da história do efeito placebo, né? Se eu acreditar que uma pílula de farinha pode me curar, ela me cura. Isso é o efeito placebo, porque nas pesquisas eles fazem isso. Mas tem uma pesquisa também que descobriu que se eu não acreditar firmemente no tratamento médico da substância química que já foi testada até em animais e que funciona, se eu não acreditar nela, eu interfiro na eficácia do medicamento. Eu me recordo que minha mãezinha, tão querida, já desencarnada, uma vez não, ela sempre falava assim, dentro da fé, da religiosidade dela, muito autêntica, muito verdadeira, ela falava assim, quando a gente estava doente, dava um chazinho, um medicamento, aquele chazinho tirado ali da folha do quintal, né? Ou dava ali aquele comprimidinho de cibalena, lembram? Da cibalena? Dava aquilo e falava, tome ou toma na fé de Deus e Nossa Senhora. E a gente ali com aquela convicção, né? Tomava. E ficava bom. Acreditava no remédio, tinha uma eficácia no corpo, a planta, o fitoterápico da planta tem uma eficácia. Mas tem a fé ali acreditando. E cura mesmo, gente. Daí a gente tem que desenvolver mais essa convicção, essa fé, essa certeza, né? A gente no Espiritismo tem tanta coisa maravilhosa que mostra, ó. Existe espírito, existe poder do pensamento, a nossa vida aqui não é à toa, tudo tem uma razão de ser, Deus está olhando por cada ser no universo, mas e a dor e o sofrimento, necessidade de experiência, aprendizado? Então, gente, a gente só tem motivo para ter convicções que nos ajudem a vencer todos os dias. E é quando a gente põe isso na nossa vida, na nossa experiência, e a gente todos os dias ao acordar formula aquele pensamento positivo. Então, eu não vou ter um dia de problemas, dificuldades. Eu vou ter um dia que eu vou estar em condições de vencer. E se não for hoje o dia que eu resolvo o problema, é porque é para ser amanhã ou ser depois. Mas o meu melhor eu vou fazer agora, aqui, nesse momento. E a gente não ficar sofrendo por expectativas do futuro, que vai vir. Que vai acontecer, tudo vai vir no tempo certo. Sempre foi assim, e não sempre passou, por que seria diferente? E mesmo que a gente passe por uma prova, um desafio maior na vida agora, é que é um momento para aquilo e nós estamos preparados. Só não pode ser entregar o desespero, né? Não pode ser essa pessoa que desconfia das coisas. E quando as coisas estiverem mais difíceis, lembremos, mais uma vez, do Evangelho. Vamos pensar que nós não estamos aqui só para sofrer, que nos momentos de desafio, nós somos como que carregados. Lembremos daquela passagem maravilhosa que está lá em Mateus, quando Jesus falou, olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Gente, todos os dias a natureza está se renovando, independente das chuvas, das tempestades, até independente do homem, do estrago que a gente faz à natureza, porque a vida, todos os seres vivos, tem a marca divina deles, de sucesso, de vitória. A vida, quando surgiu no planeta, o planeta era completamente contrário a qualquer forma de vida. E as formas de vida vêm evoluindo e vêm adaptando o planeta para outras formas de vida. Então a vida carrega a marca divina de sucesso e nós fazemos parte dela. E se as vidas menores da natureza têm esse poder, por que que nós não teríamos? Então nós temos um poder imenso de superação, de conquista e de vitória. Então, sendo homem, a gente já evoluiu bastante. Muito. E aí, para a gente encerrar e concluir, não vou ler inteiro essa consolação de Jesus, depois vocês vão ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25 ao 33. Jesus fala como que essas coisas funcionam para a gente ter confiança nos momentos mais difíceis. Ele fala assim, olha: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É a gente viver tudo isso que a gente falou hoje. Convicção, fé, certeza de que estamos sempre preparados. Que a paz de Jesus permaneça com todos, sejam todos muito abençoados, e todos possam encontrar sempre essa força. Muito obrigado a todos.